apareceu. Crer em Deus que Ele existe foi o conselho que me deu. Estava com muitos problemas, não encontrava solução. Entreguei os meus problemas todos nas mãos do meu Senhor. Daí foram todos resolvidos. Foi o meu Jesus querido, foi Ele quem me salvou. Por isso, meu Jesus, estou contigo. Tu foste o melhor amigo na hora da minha dor. Eu andava muito triste. O Senhor me apareceu. Crer em Deus que Ele existe foi o conselho que me deu. Estava com muitos problemas, não encontrava solução. Entreguei os meus problemas todos nas mãos do meu Senhor. Daí foram todos resolvidos. Foi o meu Jesus querido, foi Ele quem me salvou. Por isso, meu Jesus, estou contigo. Tu foste o melhor amigo na hora da minha dor. Por isso, meu Jesus, estou contigo. Tu foste o melhor amigo na hora da minha dor. Na hora da minha dor.